Saudações, amigos do Junta 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa, estonteante nação de Westeros. Todos comemora. Chegou o inverno. Eu sou Lucas Cabreiro, esse é o podcast de número 111. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Game of Thrones, porque essa série épica e grandiosa da HBO finalmente chegou ao seu fim. Para o bem ou para o mal, a gente vai debater um pouco se o encerramento foi bom ou não. E pra me ajudar nessa jornada pelos Sete Reinos, temos ele, Gustavo Dittini. Olá, meus amigos. Acabou, tô triste, tô chorando aqui, mas é vida que segue. Fazer o quê? Todas as coisas boas têm um fim. Mas pra complementar o nosso time de especialistas em Game of Thrones e... psicólogos de dragão também. Temos ela, que é do Curta Ficção, e é sensacional. Jana Bianchi, bem-vinda de novo. Olá, pessoal. Queria só lembrar que o que está morto não pode morrer. Isso aí. Acho que é uma boa filosofia para a situação. Sim. Quando voltou a temporada do Game of Thrones, eu coloquei no meu perfil do Twitter qual seria o lema da minha casa, que seria: nossa, é a ranhetice. É cabreiro, ótimo, né? A minha seria alguma coisa tipo procrastinar hoje, amanhã e depois, qualquer coisa assim. Gustavo, você teria o lema da sua casa? A casa de Tiri? Olha, eu preciso pensar, nunca pensei nisso, cara. Confesso que eu nunca pensei. Então você segura aí, no fim do programa eu pergunto qual que é, então. Nossa, vou ter que inventar aqui. E se você gosta do Junta 7, quer ver ele crescer, participe da nossa campanha de financiamento coletivo do Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês para receber recompensas espetaculares, como participar do nosso grupo no WhatsApp e Facebook, além, é claro, de fazer parte de uma das gravações do JuntaCast. Imagina você aqui nessa baderna, vai ser muito da hora a sua presença. Então você vai lá em padrim.com.br/junta7 e contribua. E quem não puder contribuir aí financeiramente, pode contribuir com a gente, compartilhando nosso conteúdo, mandando pros amigos, falando aí pra galera, né, que gosta da cultura pop, de livros, de séries, de games, vir aqui escutar o nosso podcast, que é sempre muito bem animado e com certeza vai melhorar o dia de vocês. Pois bem, vamos lá falar um pouco sobre Game of Thrones, porque ela é uma série que começou em 2011 e ela é baseada nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. E até pra gente aquecer um pouco, lembrar um pouco da série, Gustavo, você lembra do seu primeiro contato com todo esse universo de Westeros, de Game of Thrones? Você lembra se você tem uma história disso daí? Manda aí. eu baixava a série pirata, né, na época, tava naquela fase que eu só assistia série, nada de filme, nada de anime, só série. E já tinha um burburinho, né, a respeito da série. O pessoal falando tal, e eu baixei o primeiro episódio logo que lançou. E eu fiquei curioso, sabe, com aquele monstro na floresta, sempre gostei dessas coisas fantasiosas, e eu sou apaixonado por terror. Eu não imaginava o rumo que ia tomar a série, mas eu achei que era algo de terror na época. E eu baixei e gostei, quis saber mais sobre a série, e olha só no que deu. Você sempre se considerou um fanzaço, tipo, alucinado da série, ou você apenas consumia normalmente? Ó, aí que tá. É isso que eu gosto de dividir com meus amigos quando a gente vai falar sobre Game of Thrones. Eu sou fã da série, eu não li os livros. Eu tenho o primeiro livro, eu comecei a ler logo que saiu a primeira temporada, mas eu não consegui, porque eu não conseguia assimilar os personagens, porque era muito personagem no livro, e eu não consegui acompanhar, cara. Sinceramente, eu não consegui. Então eu foquei na série e eu fui e sou muito fã da série, cara. Legal. Eu tenho uma história um pouco parecida com você e eu tive algumas sortes com relação a Game of Thrones, porque, assim, eu não consumo coisa de fantasia. De alta fantasia, Senhor dos Anéis e por aí vai. Eu acho legal, mas eu não consumo. Gosto muito eu prefiro mil vezes ficção científica do que algo realmente fantasioso. Uhum. E na época do lançamento da série, lá em 2011, a HBO disponibilizou os 15 primeiros minutos do Game of Thrones pra todo mundo assistir. Aí, ó, vamos ver qual é que é dessa tal, dessa série do esse Game of Thrones aí, da HBO. Aí eu assisti os primeiros 15... Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos. assisti os primeiros 15 minutos, falei, bacana, vou encomendar pelos setores responsáveis, vulgo Torrent, o primeiro episódio. Aí assisti, curti, bacana, legal, sabia que era baseado em livros, mas não tive interesse em ir atrás. E aí, como eu vivo no Twitter, apareceu uma promoção da HBO Brasil no Twitter falando, pra você responder um tweet deles, falando qual arroba você escolheria pra ser a sua mão do rei. E aí, dependendo da sua resposta, você iria ganhar os dois primeiros livros, A Guerra dos Tronos e... Ai, fugiu agora. Não é Tormenta de Espadas. Fúria dos Reis. Fúria dos Reis. Isso, Fúria dos Reis, os dois primeiros. A Guerra dos Tronos e A Fúria dos Reis, que na época era uma das primeiras edições feita pela editora Leia. Uma capa fraca. Nossa, aquele livro, a edição da Leia... É verdade. As primeiras edições, se eu olhava pra ela, parecia que o livro desmanchava. É que eu tenho essa. Nossa, é muito fraquinha aquela edição. Não sei como é que tá essa da Suma que vai sair agora. Aí, tipo, eu mandei a resposta pra eles no Twitter, tipo... A gente não ganha coisa pelo Twitter. Promoção pelo Twitter a gente não ganha. Aí eu falei que a minha mão do rei seria o meu irmão. Porque se a gente quer o melhor pelo reino, a gente tem que manter a família perto. Oh, e aí eles gostaram disso e eu fui um dos vencedores da promoção. Aí, tipo, duas semanas depois, estava chegando os dois primeiros livros aqui, aqueles calhamaços lá. E aí foi junto assistindo a primeira temporada e lendo os livros. Depois o terceiro e o quarto eu comprei. Eu meio que perdi um pouco o tesão pelos livros no meio do caminho. Lá pelo quarto eu não gostei do... Algumas decisões eu não tava gostando, não tava me empolgando mais os livros, então eu acabei parando de acompanhar. Tô com vontade de voltar agora, depois do fim da série, mas Eu era bem fã de Game of Thrones, tipo, nas primeiras temporadas, lá pela... Tanto pela série quanto pelos livros. Eu era muito fã. Eu tenho o moletom da Redbug que tá escrito Winter's Coming atrás assim, e o símbolo dos Stark na frente, o moletom. Mó legal. Era um ótimo quebra-gelo de conversas aquele moletom. É verdade. Vixi, o tanto de gente que eu troquei ideia na faculdade e na rua e por aí por causa daquele moletom. Que era febre na época, né? Então, foi essa, tipo... Eu lembro que quando começou o Game of Thrones, eu tinha o meu blog no Blogspot, a série comentada. Então, eu fazia textos sobre a série, cada um dos episódios... É engraçado, eu até leu esses dias, eu tava lendo os primeiros textos que eu fiz da série... E eu, tipo, falando umas coisas super nada a ver... tipo, que eu não entendi o universo em si. Então, vez ou outra eu recebi a hate de uma galera lá, que absurdo, você fala que leu os livros, assistiu a série e escreveu o Tyrion errado no texto inteiro. Ai, meu Deus. Adoro esse povo. Nerds. É, sim, nerds. Nerd. E foi isso, essa minha relação de amor e ódio com Game of Thrones, porque no meio da quinta temporada eu parei com a série, tava cansado dela, aí eu abandonei, eu pulei a sexta temporada inteira, e eu voltei só pra sétima, já sabendo que ela ia acabar agora na oitava. Foi essa minha história de amor e ódio com Game of Thrones. Jana, diga-me você, como que você chegou na série, nos livros... Então, vamos lá, minha história, eu não quero pagar aqui de tipo, eu conheci antes de todo mundo, mas é verdade, aconteceu no total acaso, assim, até engraçado, assim, porque eu tinha voltado de viagem, eu tava morando fora do Brasil, o intercâmbio e tal, voltei, e eu, nessa época, assim, nessa época, né, vamos lá, era 2010, eu voltei, era do começo de 2010, e não tinha muito e-book, essas coisas, então quase tudo que eu li nesse tempo que eu morei fora, era coisas, tipo, anglófonas e inglês, né? E aí eu voltei e eu tava num momento raro, né? Raros momentos da minha vida, estava sem livros para ler. E aí eu falei, não, preciso ir na livraria, tal. Fui lá pra uma livraria aqui de Campinas, sou de Campinas, né? Na livraria do shopping, cheguei lá, comecei a olhar uns livros, tal. Naquela época que a gente ainda comprava livro assim, né? Tipo, ia na livraria, olhava, via o que interessava, comprava. E aí eu vi o Game of Thrones em destaque. Eu sempre fui muito fã de fantasia, mas dentro da fantasia, fantasia épica, medieval especificamente, nunca foi uma grande... Nunca me atraiu muito, assim. Então, eu sempre acabei debandando. Quando eu nem sabia direito ainda dessas separações, eu sempre fui mais pra fantasia urbana, sempre fui mais pra ficção científica mesmo e tal. Mas aí vi esse livro e aí ele tinha um blurbzinho na capa falando que ia sair a série da HBO. Aí eu falei, interessante, deixa eu dar uma olhada. Peguei, li a sinopse e não me interessei, assim, tipo, sinceramente. Falei, parece mais uma ficção, né, uma fantasia épica medieval de sempre. Só que aí eu parei na livraria pra ler primeiro capítulo, o prólogo e o primeiro capítulo. E quando eu li o primeiro capítulo lá do... que é os Stark encontrando os lobos, né? Tem um prólogo primeiro que é eles encontrando os corpos dilacerados, né? E aí um White pegando um patrulheiro da Patrulha da Noite. Só que logo depois do primeiro capítulo são os Starks encontrando os lobinhos. Eu me apaixonei, não sei explicar porquê. Eu gosto muito até hoje desse primeiro capítulo. Eu acho que eu gostei da simbologia, assim, sabe? O símbolo da casa deles é o lobo e eles encontram os lobos. E aí tem um lobo que é diferente, que é o que fica com o menino bastardo. Eu falei, nossa, muito legal, eu vou comprar. Comprei. E aí, basicamente, a desgraça estava feita. Eu li o livro super rápido, isso ainda antes da série. E quando eu terminei de ler o primeiro livro, eu tava tão, né, eu que mal gostava de fantasia medieval, tava tão engajada que eu voltei nessa mesma livraria pra procurar os outros livros em inglês, né? Ainda não tinha tradução, só tinha o primeiro traduzido. E encontrei um box lá o último box que tinha, que não sei nem por que tinham importado um box, que eu lembro até hoje, porque ele custava R$49,90 e vinha os quatro primeiros pocketbooks, né? Que eram os quatro livros publicados. Acho que um ano antes de sair o quinto. Então tinha os quatro primeiros publicados. Aí comprei o box, li os outros quatro livros, aí sim já tinha começado a série, fui lendo meio que conforme a série ia rolando. Gostei muito da adaptação, né? Eu, então, já tinha lido o livro e quando comecei a ver a série, gostei demais do que eles tinham feito na série. E comecei a assistir, eu assistia nessa época na HBO conforme ia saindo. Então, desde o primeiro episódio, eu assisto todos os episódios na semana que ele sai, assim. Aí, assim, né, assistia... Nessa época eu tinha TV a cabo com a HBO, né, na casa dos meus pais. Então eu assistia na TV a cabo. Quando eu perdi, eu acabava baixando. Se eu perdia no dia que saía, acabava baixando depois. Mas eu sempre vi na semana da publicação. E aí, assim, fui seguindo. O quarto livro, realmente, ele é o mais dificinho, assim, justamente porque o terceiro é um dos melhores, né? Então acho que quando você sai do terceiro e você vai pro quarto, dá uma certa desanimada, assim. Mas eu lia Game of Thrones, como ele é muito grande, eu acabava lendo ele, assim, intercalado com outros livros. Então eu li ao longo de vários meses, assim, meses, não digo talvez, mas alguns poucos meses, talvez uns dois meses, assim, eu ia lendo livro e lendo outras coisas. E aí, assim, fui de lá até aqui, por muito tempo aqui na minha casa eu era a única que assistia. Eu tenho uma irmã, meu pai também curte série e tal, ele assistiu a primeira temporada, mas ele não engajou muito, assim, acabou parando de assistir, então eu assistia. E aí, engraçado que agora minha irmã, no começo do ano, minha irmã começou a namorar, e a namorada dela gosta muito de Game of Thrones, e minha irmã não assistia, não ligava muito, ele convenceu ela a assistir, então eles maratonaram as 7 temporadas nos últimos meses aí, e aí a gente assistiu a oitava temporada juntos, assim, então foi bem legal, porque daí a gente, né, eu geralmente assistia sozinha, né, na maior toca musiquinha triste, eu sozinha no meu quarto assistindo uns episódios. E aí, justo nessa última temporada, que foi esse fenômeno de justamente de todo mundo falar sobre, fazer teorias e tal, a minha irmã tava assistindo, meu cunhado também, então daí a gente fez bolão, fez, né, várias discussões, foi bem legal. Assim. Você também teve um pouco disso, Gustavo, não sei, que a sua esposa também acompanha a série. Vocês a minha esposa, juntos, ela ou... começou há uma semana atrás e terminou junto comigo. Ela assistiu a série inteira em um... Meu Deus! Semana atrás. Em uma semana, cara. Louco. Socorro, nós vamos só assistir a série. É isso, se fosse os episódios mais curtinhos, tudo bem, mas... Ela devorou, cara, ela viciou de uma maneira que eu sempre falava pra ela assistir, mas ela assistiu os três primeiros episódios e ela não gostou. Sim. Isso há uns dois anos atrás. Aí beleza, só que começou a ser tanto falado, né, a série, tanta gente comentando, teorizando, e eu louco pra assistir, fui num bar aqui em Bauru assistir a série, ela já ficou com ciúme, né? Aí ela quis assistir também, acabou gostando pra cacete e terminou junto comigo. Assistimos o último episódio, assim, ao vivo e a cores, os dois no mesmo nível, né? Legal. Isso é legal. Aqui em casa, assim, tipo, todo mundo, tenho meu irmão e meus pais, todo mundo assistiu. Em algum momento das temporadas assistiu Game of Thrones. Minha mãe leu os livros junto comigo, ela assistiu até a quarta temporada, terceira, quarta temporada também. E aí nisso dela assistir, ela puxou meu pai pra ver uma das maratonas que passava na HBO perto do início de alguma temporada. E meu irmão também assistia, só que também esporadicamente, dependendo do que ele gostava. Ele parou bem antes de mim. Eu parei na quinta, os meus pais e meu irmão pararam lá pela terceira. A única coisa que você falou do seu pai vendo, da sua mãe vendo esporadicamente, o meu pai, muito engraçado, ele viu lá a primeira temporada comigo e tal. Eu lembro que ele ficou super chocado, né, quando o Ned é decapitado e tal. Aí acabou que ele não assistiu depois mais. mais, não lembro porquê. Na verdade, eu tava lembrando até, foi assim. Eu assisti a primeira temporada sozinha, aí falei, pai, vamos assistir, não sei o que. Eu assisti de novo com ele, ele curtiu tal, a primeira temporada, mas não engajou muito, beleza. Só que aí, nessa última temporada, como geralmente, que nem eu falei, eu assistia sozinho, então assistia, tipo, no meu quarto, ou eu assistia na TV que tinha a internet, o episódio das pessoas iam pra outro lugar e tal, que tinha HBO. E aí, como esse ano, né, como essa temporada tava eu, minha irmã e meu cunhado em casa, tipo, a gente era a maioria do negócio, a gente acabou assistindo na TVzona da sala e tal, e aí o meu pai tava por ali, minha mãe fazendo as coisas dela, mas meu pai acabou assistindo a última temporada, tipo, só a última temporada. E aí, era engraçado, porque daí ele ficava, nossa, mas o que que tá acontecendo? Tinha umas coisas que ele não conseguia entender, aí tinha umas coisas que a gente falava pra ele, então, pai, nem a gente tá entendendo o que aconteceu. Mas foi engraçado, porque ele assistiu a última temporada, tipo, avulso, assim, e até que ele ia absorveu bem, assim, então tinha algumas coisas que ele falava, nossa, mas não tem isso, né? Então ele conseguiu pegar um pouco assistindo a última temporada, tipo aquela pessoa que não assiste nada na novela, daí chega e quer assistir o último episódio, sabe? Sei. Eu ontem tava contando pra a gente tá gravando numa terça-feira. Esse podcast vai sair sexta, dia 24. Mas a gente tá gravando na terça-feira, dia 21. E no dia anterior da gravação de hoje, né? Que a gente tá gravando, eu contei pra minha mãe tudo que aconteceu nesse último episódio. Quem morria, quem ficava com o Tono. Ela ficou indignada. Indignated, que é o clima. Mas eu lembro que até com relação aos livros, e pra fechar, eu dei uma parada com eles justamente porque eu não gostei do Lady Stoneheart. Da Cat, que nos livros... Aqui, esse podcast vai ter spoilers dos livros e da série. Estejam avisados. Full spoiler. Full spoilers. Mas nos livros, a Catelyn Stark, ela é ressuscitada pela Irmandade Sem Bandeiras. Foi, né? Foi. E aí ela adquire o nome de Lady Stoneheart. E eu não gostei disso, dela virar meio que um zumbi nos livros e praticamente, pelo menos o Festim dos Corvos, ele termina com dando a entender que a Brienne morria. E eu fiquei muito pistola com a Brienne morrendo, porque a Brienne é uma das personagens, das minhas personagens favoritas, tanto na série quanto nos livros. Nossa, eu tinha ficado tão pistola. Aí depois, mais pra frente, até porque eu sei que eu vou demorar pra ler o próximo livro, eu acho até que eu vou retornar nos primeiros antes de ir pro quinto. Mas aí depois eu li que ela, na verdade, não morria nesse quarto livro. Já tô mais sossegado. Eu acho que ele fez mais ou menos o que ele fez com a Arya no livro também. Não sei se você, Lucas, você chegou a ler essa parte, que eu não lembro em qual livro que é, porque na verdade, pra mim, como eu li há muito tempo, é tudo um mesmo borrão, assim. Mas que tem o ponto de vista da Arya, ela tá com o cão e ela resolve fugir do cão. O cão tá no cavalo, ela tá no chão, ela corre, e aí é o ponto de vista dela, então ela fala, né? Você vê lá ela correndo, não sei o quê. E aí o cão é alguma coisa assim. Eu não vou lembrar qual que é a frase, mas eu falei essa frase, inclusive, num episódio que a gente falou sobre cliffhanger no curta. Que ele fala, que é fala alguma coisa assim, brandiu o machado, brandiu o machado na cabeça da Arya, e aí tudo ficou preto. E aí eu falei, não, você não matou a Arya não, né? Eu detesto spoiler, mas eu andei os capitulinhos até achar o próximo capítulo da Arya. Só pra ter certeza que ela não morria, porque eu fiquei, tipo, muito... Não acredito que ele fez isso. Se eu não me engano... Então eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Sim. Se eu não me engano, foi no Casamento Vermelho, quando eles chegam nas Gêmeas. Isso, acho que foi depois do Casamento Vermelho, verdade. Ela tenta entrar no castelo dos Frey e ele impede ela de ir. Eu acho que é isso. Até que talvez até deve ter sido isso, né? Tipo, a minha sensação deve ser... Não, bom, dado o que ele fez, né? Basicamente, tipo, pô, tudo pode acontecer. Mas avançando, eu acho legal como que Game of Thrones conseguiu esse feito de ser de criar esse senso de comunidade, de fãs, de todo mundo se reunir em volta de uma história. Por que vocês acham que ela é tão atraente assim para as pessoas? Por ser uma coisa fantasiosa com o dragão, não é todo mundo que gosta de fantasia com o dragão. Por que Game of Thrones é esse ponto fora da curva? Gustavo, se... Claro, eu acho que a Janana vai ter uma visão mais profunda do que isso por ter tido contato com os livros, mas ao meu ver, eu acho que a série envolveu tanto as pessoas por ter uma narrativa diferente, né? Por tratar... Tipo assim, na primeira temporada eles matam o que seria o protagonista da série. Então foi aquela explosão da cabeça, né? Tipo, não foi um corte na cabeça, foi uma explosão mesmo. Que eu fiquei tipo, de queixo caído. Falei, gente, o que é isso? Acabou? Era uma temporada só? Como que é esse negócio, sabe? E eu eu acho que o que você falou em relação aos dragões é o que não é a série. A série tem fantasia, mas não é uma série de fantasia. É uma série mais política, mais sobre um drama de diálogos bem feitos e esquemas. E você vai descobrindo que um traiu, depois não era esse, era outro. Enfim, eu acho que é uma série que trata muito do inesperado. É muita surpresa, sabe? Isso que é muito bacana. Não existe nada igual, né? É, eu acho que isso, com certeza, é uma marca, assim, do Game of Thrones em termos de narrativa, né? É muito isso, de subverter o que é comum, subverter um pouco a tal da jornada do herói. Embora, óbvio, né? Dentro de todos os arcos dos vários personagens, alguns, obviamente, se você for analisar, vão se encaixar na jornada. Mas eu acho que ele tem muito isso de surpreender e de subverter até clichês do gênero, assim, do gênero da fantasia medieval mesmo, né? Então a gente tem, por exemplo, uma representatividade feminina que não é uma característica desse gênero medieval, fantasia épica, embora, claro, tem uma escorregada aqui, outra ali, o livro foi escrito há muitos anos também, mas é legal, já tem essa diferença. E eu acho também que os livros, particularmente, que são a fonte, né, do o que originou o interesse de uma empresa como a HBO de produzir com tanto investimento uma série dessa, foi o livro, né? O livro, ele tem muito ele se destaca na capacidade narrativa do Martin de costurar tantas tramas e tantas coisas que é muito verossímil, assim. Então, isso eu acho que é o que conquista quem não curte dragão, quem não curte fantasia, porque é tão verdadeiro, os personagens são tão verdadeiros, a relação entre os personagens são tão verdadeiras. O fato do Ned morrer, por exemplo, meu, a vida é assim, entendeu? Todo mundo, né, é o protagonista da própria vida, mas as pessoas, elas morrem, não existe o que, inclusive, que eu acho que é uma coisa que destaca muito, é a proteção que a trama fez em cima do Jon Snow agora nessa última temporada, por exemplo, é uma das coisas que se destaca, porque em Game of Thrones isso não existe. Você corre, você assiste, né, o episódio, você lê o livro com medo de que o seu personagem preferido morra sem um aviso, sem uma, sabe, uma preparação e tal. Então, isso aconteceu, inclusive, diversas vezes no filme e na série. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal, assim. E, inclusive, eu acho que é uma das coisas que fez a HBO comprar esse desafio aí, a HBO especificamente, porque a HBO tem muito essa marca, né, de fazer séries que trabalham muito com o lado humano, assim, né, então com personagens, um casting, por exemplo, que sempre muito bom, que ganha vários Emmys e tal, porque eles têm essa preocupação de fazer com que você se identifique muito com os personagens, assim, né. Então, assim, vou falar, até nessa última temporada teve uns momentos que eu me emocionei de verdade, por exemplo, a Brienne sendo condecorada, né, cavaleira, eu fiquei emocionada de verdade. Então, tipo, é um negócio que, assim, é difícil fazer isso, e isso é o que compra qualquer tipo de espectador, basicamente, né? O cara pode gostar de fantasia, ele ainda precisa de um embasamento humano pra ser conquistado e comprado. O cara que não curte fantasia, ele vai, de repente, ignorar ou não ligar tanto pra aquele elemento, inclusive porque os elementos de fantasia dentro do Game of Thrones, eles são, sim, né, essenciais pra trama, mas eles são colocados de um jeito, eu diria, até sutil, apesar de ser um dragão, né, tipo, tem dragões que voam e tudo mais, muitas coisas são deixadas até como uma subentendida, assim. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gostei muito do livro era como, de um ponto de vista pro outro, né, como de um núcleo pro outro, as notícias, elas eram transmitidas de uma maneira muito normal, assim. Então, eu lembro de ler num núcleo de Westeros, por exemplo, que as pessoas estavam que existia notícias de uma mulher que tinha, tipo, eu não lembro como é que era, mas, tipo assim, tinha vários dragões lá em Essos, entendeu? Então, assim, que a história da Daenerys, ela foi transmitida e foi sendo aumentada. A própria cena que uma sombra mata o Renly, né? Que é uma sombra que mata o Renly, né? Acho que é isso. E a Brienne assiste, deixa nada no livro, deixa entender que é uma coisa fantástica. Pode ter sido alguém que se esgueirou ali e matou, sabe? Então isso, eu acho que tudo isso constrói essa série que, tipo, conquista mesmo todos os tipos de espectador e de leitor, né? Você fala que ela faz um bom trabalho na questão de contextualizar todo esse universo com facilidade, porque, tipo, Game of Thrones, no caso da série, assim, a série de livros, tudo, eles têm uma história pregressa muito grande e que pesa, essa história pregressa que não é contada nos livros, pesa muito no que é mostrado nos livros. E eles conseguem trabalhar essa história antes da série, antes dos livros, que não é mostrada, de uma forma fácil da pessoa entender. Sim. De uma força, de uma maneira que não soa didática, que não... Eles não necessariamente pegam o espectador na mão e mostram, olha, é assim que aconteceu, essa pessoa é tal pessoa, tipo, você entende, porque a série ela tem esse cuidado em trazer boas contextualizações, boas apresentações. É, eu lembro muito de uma cena do Mindinho, na primeira temporada, que ele começa a fazer um monólogo na frente de duas prostitutas, e aquilo lá é a história dele e a relação que ele tinha com a Catelyn Stark. Uhum. Que ele perdeu a Catelyn Stark por causa do Ned Stark, que ele era apaixonado pela Catelyn Stark. E isso é muito legal, eles conseguem trazer uma cena pra trabalhar bastante a história pregressa dos personagens, o backstory deles, o background desses personagens. E é de fácil identificação. Eu acho até que o que você falou dos primeiros capítulos do primeiro livro, eles serem tão atraentes assim, é porque é fácil você se identificar com o Jon Snow, é fácil você se identificar com o Bran, com o Tyrion, porque o próprio Tyrion fala que todo mundo gosta de bastardos e coisas quebradas. Todo mundo gosta de pessoas rejeitadas, que todo mundo em algum momento se sentiu assim, e é por isso que o Tyrion, a Brienne, até o próprio Bran, eles são personagens bastante de uma identificação muito, muito fácil. Vamos lá pro nosso foco do programa, que é comentar um pouco dessa última temporada de Game of Thrones. Desses dois anos finais da série. Porque eles tiveram problemas, eles tiveram bons acertos. Eu acho que a gente não pode bater tanto assim na série e praticamente soterrar os acertos dela. Eu acho que ela teve coisas a se orgulhar. E, Gustavo, eu queria que você começasse. Diga-me os pontos positivos desses dois anos. O que, que você conseguiu entender? O que, que você consegue analisar desses dois últimos anos da série? Bom, vamos lá. Eu sei que a grande maioria não gostou da série. A grande maioria criticou pra caramba. E tem até abaixo-assinado pra fazer em outro final. Com viagem também. Que eu acho desrespeito. Ridículo, né? Um desrespeito do caramba. Assim, não que eu não ache que tenha erros. Gente, óbvio que tem erros, sabe? Óbvio que tem pontas soltas, óbvio que muitas coisas poderiam ser diferentes e tal. Só que eu acho que a galera vem confundindo muito o fato que, assim, Game of Thrones nunca fez o que a gente queria que acontecesse. Nunca foi uma série que passou a mão na cabeça de quem tá assistindo, sabe? Eu acho que tem dois tipos de críticas do Game of Thrones. A crítica das pontas soltas, tipo, por exemplo, Azor Ahai, falarem tanto do nome do Jon Snow e no final... Tipo, whatever, não fez diferença alguma. Talvez tenha feito pra ele enquanto personagem, porque ele sempre quis saber quem era a mãe dele, o Ned nunca falava, e ele acabar descobrindo que a Lyanna, porra, pra ele é maravilhoso ele saber quem é a mãe dele, mas pra história em si, não sei se seria necessário bater tanto em cima disso, né? Pra ele acabar indo lá pra muralha de novo. Eu vi uma crítica, eu até cheguei a postar no meu Facebook, de um cara falando que depois da morte da Daenerys é o epílogo de uma nova série. E a partir do momento que eu comecei a ver dessa maneira o último episódio, pra mim os problemas foram totalmente sanados, sabe? Porque realmente, depois da morte da Daenerys, é o começo de Game of Thrones de novo, sabe? Você vê que não é nem a questão da roda ser quebrada ou não, é tipo, é um novo giro nessa roda, sabe? Na mesma roda. Isso que eu achei bem bacana. Em relação à construção dos personagens ao longo do tempo, né? O Jon eu já falei que eu achei meio desnecessário falar tanto assim o nome dele, mas, cara, o arco da Arya é maravilhoso, isso, sabe? Eu acho que não tem defeitos, cara. Não tem defeitos. A história da Arya, pra mim, foi o que salvou a série, e se tivesse mais uma série de 8 temporadas falando só dela, eu assistiria sem medo, sabe? Eu achei que foi muito, muito legal também como encerrou o Clegane Bowl, achei muito foda. A direção de fotografia desses dois últimos episódios, mano, é uma aula de cinema. É uma aula de cinema mesmo, assim. Eu acho que ficou muito bem retratado a Daenerys, tudo que ela fez. E eu acho que a construção da loucura dela vem de outras temporadas, não foi uma coisa instalada, como tem gente que fala. Eu acho que as pessoas não estavam prestando atenção, que ela tava matando sem conversar, tava tomando decisões totalmente tirânicas, digamos assim. Então eu não acho que foi uma coisa jogada na série, muito pelo contrário, acho que foi muito bem trabalhado. O final da Cersei, eu acho que, assim, faltou tempero pro nosso ódio, né? Porque a gente queria ver ela se ferrar bonito e morreu por um tijolo. Ou alguns deles, né? Mas de qualquer forma, eu acho que foi bem poética a questão com o irmão dela, achei legal. E eu esperava muito, muito, muito mesmo que o Bran revelasse alguma coisa em relação ao Rei da Noite tá vivo ainda e deixar alguma coisa no ar, assim, eu acho que seria bem bacana. Eu concordo com algumas coisas de você. Tipo, eu fiquei... Teve duas resoluções que eu fiquei apaixonado nessas últimas temporadas. Foi com relação à Arya e à Sansa. Pra mim foram resoluções coerentes. Da Sansa, ela assumindo o papel de liderança que aparentemente... Que desde as primeiras temporadas dá pra perceber que sempre foi dela. Por conta de todo esse crescimento. Ainda assim, eu acho que é uma jornada um pouco cambaleante a dela. Ela aprendeu com os erros, eu acho. Mas não tem nada especial que vale dar muitos pontos, assim, pro personagem dela, sabe? Ainda teve lá seus cambaleios, mas eu fiquei satisfeito com a resolução dela. Eu preferia ela no trono de ferro, que não é mais trono de ferro. A grande verdade é isso. Preferia muito, muito mais ela do que o Bran. E a Arya, pra mim, eu acho que foi o mais coerente de todos os finais. Porque você consegue sentir a curva de aprendizado, que ela chegando a algum lugar. A minha maior crítica com o Jon Snow, e também e isso reflete muito a minha maior crítica que eu tenho com a série, a estrutura que ela fez para essas temporadas finais, é que parecia que ele não tinha motivação. Parecia que ele não sabia para onde que ele ia na história. Na verdade, muitos personagens parecia que ele não dava para saber onde que eles queriam ir na história. Porque, por exemplo, eu falo isso porque é um problema que eu, como alguém que tá escrevendo, tô sofrendo com isso daí. Porque eles locaram essa última temporada em plots com começo, meio e fim bem espaçados. Então, por exemplo, a gente teve 2 episódios pra falar do Rei da Noite, 2 episódios pra falar da Cersei, 1 episódio pra falar da Daenerys maluca, e o primeiro episódio da série que foi o recapitulando, basicamente. Que Game of Thrones tinha isso de ser a recapitulação, os primeiros episódios da temporada. E aí, o que que acontecia? A gente teve o episódio do Rei da Noite. O Jon Snow, ele não fez nada. Ele não matou o arqui-inimigo dele, que foi algo construído ao longo das últimas temporadas, de que seria o confronto entre ele e o Rei da Noite. Na verdade, foi a Arya. Foi bacana, eu achei da hora o jeito e tal. Foi um dos episódios mais bacanas da temporada, junto do segundo episódio. Aquele que foi só conversa e preparação para a batalha. Foi, pra mim, um dos episódios favoritos de Game of Thrones. Mas parecia que depois daquilo, o personagem não tinha mais utilidade. Isso sem falar da Cersei. Ela passou a temporada inteira olhando pra janela tomando vinho. Sabe, deixa eu dar um adendo aqui, essas coisas que eu tô falando, que eu lembrei agora. É, o Jon, cara, tipo assim, se você parar pra pensar, o Ned Stark era o único cara que não cometia erros, digamos assim. Era o cara que era honra em primeiro lugar, e o Jon, ele fala a série inteira do pai dele, do orgulho que ele tem do pai dele, não sei o quê. Então parece que ele não sabe jogar o jogo, né? Parece que ele tá sempre ligado a essa honra e a fazer tudo certinho. Tudo bem que ele erra com a Ygritte lá, né? Mas eu concordo com você que esse final de temporada, assim, ele foi inútil, né? Foi um personagem que ficou jogado de canto. Teve a questão do nome, como eu falei, mas assim, o que ele fez de relevante pra história foi nada, né? Além de trazer a Daenerys pra guerrear e tal, basicamente foi só isso. Ele complementou o arco da Daenerys, se for ver, né? Que não tem muito o que falar. E só uma coisa que eu tinha esquecido de falar, gente. O Tyrion, nesse último episódio, eu acho que ele vai ganhar o Grammy, vai ganhar o Globo de Ouro, vai ganhar tudo. Porque, puta, foi muito foda, velho. E tem gente que tá reclamando ainda. Tem vontade de dar uma voadora samurai na cabeça de quem reclama dele nesse último episódio. Ele foi bom nesse último episódio. É que eu penso assim, desse rolê do Jon Snow e do Rei da Noite, é que se você encerra essa história, se você encerra todo esse plot com o Winterfell e não apresenta nenhum novo desafio, desafio, eles ficam sobrando. Uhum. Tipo, eu falo isso que é algo que eu tô passando, porque numa história que eu tô escrevendo, eu encerro o plot de um personagem, faltando uns 7 capítulos pro final, e eu não tenho como me desfazer dele, então ele fica vagando na história. Eu não sei o que eu faço com aquele infeliz. E eu tive essa mesma impressão com Game of Thrones. Depois que acabou a história do Rei da Noite, ficou todo mundo de Winterfell sobrando na história. E enquanto não chegava na Cersei, a Cersei ficou sobrando nesse começo da temporada. Por isso que eu tenho as minhas dúvidas com relação a esse estilo blocado de separar bem os plotzinhos e as tramas e em que hora que vai fechar um e em que hora que vai fechar o outro. E aí eu penso que talvez se eles tivessem pego a Batalha da Longa Noite e a Batalha de Porto Real e ter colocado elas bem próximas, quase ao mesmo tempo, pra ter essa dúvida de, tipo, a gente luta pelo trono, a gente luta pelos vivos, as duas coisas ao mesmo tempo, traçando paralelos e trabalhando os personagens, talvez poderia ficar mais interessante, mais dinâmica e trabalhar mais os personagens. Ou então, depois da Batalha do Rei da Noite no terceiro episódio, eles terem apresentado novos desafios para o Winterfell. Sim. Que ficou esse limbo, eu achei esquisito. Tipo assim, eu acho que a galera vem tecendo críticas, assim, dando mil possibilidades de finais, e não só de finais, né, de roteiros e tal. Mas, assim, eu acho que não é nem essa questão, cara. Eu acho que a questão é que o que eles apresentaram de roteiro não foi bacana, sabe? Não foi legal mesmo. Dentre essas milhares de possibilidades, eles poderiam ter escolhido uma melhor, pra trabalhar melhor os personagens que eles valorizaram tanto em outras temporadas, né? Como a Cersei mesmo que você tá citando. Mas não é nem... Eu acho que a crítica em si não tem nem que ser o que deveria ter sido feito, mas deveria ter sido feito diferente, esse que é o ponto. Uhum. Né? Eu ia falar que, na verdade, eu discordo de tudo de vocês, mas aí nesse final agora eu vou concordar com o final. Porque, não, eu vou ser bem sincera, eu não gostei de praticamente nada do final. E assim, eu vou dar até um contexto, eu não sou uma pessoa hater, uma pessoa que, nossa, sou tão chata, crica, que tudo que eu faz tem que ser do jeito que eu gosto. Pelo contrário, às vezes eu até sou meio trouxa, assim, sabe? Às vezes até a galera não curte, eu vou lá e curto e, nossa, tipo, gosto, porque eu sou muito passional nesse sentido, assim. Então, se o negócio me compra emocionalmente, às vezes eu até, apesar de trabalhar com isso, né, de escrita de roteiro, de estrutura e estudar bastante isso, às vezes eu até relevo esse tipo de coisa pela emoção, assim. Um exemplo, por exemplo, foi o Ultimato, o Vingadores Ultimato, assim, que eu gostei muito, eu chorei várias partes do filme, e aí depois eu fui pensar racionalmente, tem um errinho, assim, um probleminha de roteiro aqui, outro ali, mas assim, nossa, a circunstância geral me conquistou, assim. E no Game of Thrones foi o universo, assim, eu não consegui gostar nem do que foi, então, por exemplo, o fim da Sansa, de fato é um fim genial, assim, eu adoro o fato de que ela terminou como rainha do norte e tudo mais, amo, só que nem isso dentro do contexto eu consegui gostar por causa do contexto em volta, entendeu? E eu acho que, assim, o lance de, tipo, o que o Gustavo falou, assim, né, a série não deu o que as pessoas queriam, um final feliz e não sei o quê. Eu nem esperava esse final, pelo contrário, eu ia odiar se terminasse Jonerys com um bebezinho, qualquer coisa do gênero, eu não ia curtir. Eu não sei nem te dizer o que que eu queria no final, assim, eu queria que tal pessoa terminasse no trono, eu escuto bastante gente falando isso, eu queria que o Gendry terminasse no trono, eu queria que, sei lá, o Jon terminasse a Daenerys, eu nem sabia, nem sei dizer até hoje, assim, o que que eu gostaria que tivesse quem tivesse terminado no trono e tal, enfim. Alguns finais eu não gostei do final em si, e o desenvolvimento eu não gostei de praticamente nem nada que foi levado até lá. Porque eu acho que eles deturparam de uma maneira grotesca, eu não digo a trama do George Martin, mas eles deturparam a característica da trama do George Martin. De tudo ser muito amarrado, de ter foreshadowing pra tudo, tudo que é dito é aproveitado, todas as pontas são abertas, elas são fechadas. Aí a série vai lá, sabe, abre 30 pontas que a gente nunca viu o final, né? Nossa. Faz um monte de... faz um monte de foreshadowing, tipo, Azor Ahai. Azor Ahai. Cagaram pro Azor Ahai. Nunca mais falaram do Azor Ahai, nem pra dizer que, Azor Ahai, na verdade, não tinha isso aí, não. A Feiticeira Vermelha tava muito louca. Nem isso falaram, sabe? Aquela profecia da Maggie Han sobre a Cersei, embora não tivesse a parte do Valonqar, né? Que é do filho mais novo, que tem tem no livro e tal, também cagaram. Até o lance dos olhos da Arya lá, que a Arya ia matar pessoas com olhos tais e tal, tal. Aí eles usaram do Rei da Noite, que inclusive parece que é um retcon, né? Porque os produtores falaram que há 3 anos só que eles decidiram que essa Arya ia matar o Rei da Noite. Enfim, sabe? Depois não teve mais desfecho. E o lance de... Não, assim, eu e isso foi acumulando as coisas a um ponto que eu não consegui nem curtir as outras coisas, sabe? Assim, eu concordo que os episódios são super bem dirigidos, são super bem produzidos, tem cenas lindas. Aquela cena da última temporada, do último episódio, que a Daenerys sai, assim, eu não curti muito aquela cena do dragão abrindo as asas atrás dela, mas também não odiei, eu acho desnecessário. Mas a hora que você chega assim, e vê aquele bandeirão Targaryen, assim, no castelo todo detonado, nossa, eu arrepiei, né? Assim, sabe? Tipo, e aí aquela cena dela de costas, que, tipo, lembra as gravações de Hitler, assim, falando pro povo, sabe? Tipo, nossa, isso eu achei muito foda. Isso eu gostei, não vou mentir, gostei das cenas. Então, mas quando eu penso no desenvolvimento, nossa, me deu uma tristeza, assim, sabe? Justamente porque, que nem eu falei, deturpou o jeito com que o Martin escreve, que é o que faz o livro dele tão legal. Porque se você for pensar, se você for pegar só a trama ou só a premissa, mundo medieval baseado na... mundo secundário baseado na Europa medieval, que tem um mundo secundário, um continente ali baseado no Oriente Médio, na Ásia ali, pouco até na Península Ibérica, né, Dorne e tal. Grande, né, coisa, não tem nada demais. Mas o jeito com que ele trama tudo e costura tudo, o lance do cometa, que depois vai significar, a série cagou pro cometa também. Então, assim, isso foi me incomodando, sabe? Por exemplo, até o próprio fim da Arya, eu acho que talvez o que vale dizer é assim, do jeito que eles levaram a 7ª temporada, talvez eles tenham acertado algumas coisas na 8ª, entendeu? Então, tipo assim, dado o ponto de partida que eles próprios definiram no final da 7ª temporada, alguns fins foram bem orientados. Mas o meu problema já é que já começou errado ali, entendeu? Então, assim, talvez não, com certeza, minha maior reclamação, inclusive eu falei isso no Twitter todos os episódios, porque eu falei, eu não vou me conformar se a trama do Rei da Noite tiver terminado onde terminou. Porque, mano, a série fala Winter is Coming desde o primeiro episódio. O prólogo do livro é os Whites lá, né, os corpos dilacerados. O nome da série faz alusão ao fogo, que beleza, é os dragões, e ao gelo. E aí eles terminam de um jeito que, tipo, não faz o menor sentido o Jon ser Targaryen, ele ser uma... e ele ter a possibilidade de ser o Azor Ahai, que é o cara que vai livrar o mundo da ameaça. Não serve pra nada. A própria Arya mesmo, que ela fez aquele puta treinamento pra aprender a trocar de rosto, ela usou uma vez a troca de rosto. Tudo bem, ela pode ter crescido como personagem de uma adolescente inocente que achava, né, que era uma menininha, um tomboyzinho, né, que só achava que ela ia aprender a usar a espada e ia ser invencível, pra uma menina fria e tal, que tem a frieza de fazer as coisas e de vingar as coisas e tal. Isso sim, concordo, foi uma puta desenvolvimento. Agora, pra que aquilo lá tudo? Todo aquele desenvolvimento? Porque assim, a gente tem que pensar que, embora o Martin escreva de um jeito que seja verossímil, quando a gente fala de ficção, as coisas têm que ter uma razão pra acontecer. Então, se o Jon é Targaryen, tem que ter uma razão pra ele ser Targaryen. Eles usaram na série só pra uma cena da Daenerys botando ele contra a parede, que poderia ter botado por qualquer coisa. A Daenerys poderia ter falado assim, eu quero comandar o Norte. E a Sansa fala, não quero que você comande o Norte. Pronto, já tá plantada o mesmo conflito que o Jon defende a Sansa, por exemplo. Tá plantado o mesmo conflito que estaria se ele fosse, né, se ela tivesse com medo dele roubar o trono dela. Então, assim, esse monte de coisinhas acumuladas, assim, me deixou muito, muito desgostosa, assim, muito desgostosa. Então, embora eu tenha, né, curtido, até falei, né, acho que minha cena preferida, talvez, da série inteira foi a Brienne sendo condecorada da cavaleira. Embora eu tenha gostado de cenas esparsas e de sequências e de montagens, que eu falei, nossa, que linda fotografia, que puta que direção legal. A atuação, com certeza gostei da atuação de vários atores. Embora essas coisas pontuais tenham me agradado, a sensação final da última temporada, eu não vou falar da série, porque eu ainda gosto muito da série, como uma peça inteira, foi, tipo assim, totalmente decepcionante, entendeu? Que eu vou botar, é que eu acho que vai sobrar eu pra editar esse podcast, porque Matheus não vai ter tempo essa semana, mas eu vou botar uma música de rock bem pesada na hora que a Jana começa a falar. Eu não tô pistola, tipo, quero matar alguém, mas eu tô pistola, tipo assim, mano, que tristeza, sabe? Porque justamente, até a gente tem um grupo aqui de spoiler, né, que a gente fez de um pessoal pra falar sobre os episódios lá no começo da temporada. E eu falei que eu fico triste justamente por isso, porque o negócio fez parte da minha vida por muito tempo, assim. E foi sendo construída uma história, sabe? E aí, a minha sensação, na verdade, o que me deixa irritada, assim, o que me deixa incomodada, é que a sensação dessas coisas pra mim, considerando que a HBO deu carta branca pro D&D, né? Pros produtores fazendo o que eles quisessem em termos de, se você quiser fazer 10 episódios, vai fazer 10 episódios. Pode meio que, entre aspas, né, gastar quanto quiser. E eles fizeram isso. A minha impressão é que eles, tipo, trataram com total descaso, entendeu? Tipo assim, agora que a gente já foi contratado pra fazer Star Wars, vamos resolver isso aqui rapidão, não vai agradar todo mundo mesmo, então deixa quieto, se deixar a ponta aberta, deixou, se tiver que fazer coisa que vai fugir da coerência interna, vamos fazer. Então, isso que me irritou, entendeu? Não é nem, tipo, não foi como eu queria, porque também nem sabia como eu queria, e nem tampouco assim, eles cometeram alguns deslizes, e normal, né? Roteiro sempre vai ter isso, né? Sempre vai ter um furo aqui e ali, mesmo os melhores histórias. Não, parece que os caras fizeram de qualquer jeito, porque, sabe, tinha que terminar. E aí isso me deixa incomodada, assim, sabe? Pensando nesse histórico. Eu penso que... Eu concordo, tipo, o D&D, o David Benioff e o D.B. Wise, eles perderam muitas oportunidades de fazer melhor. Tipo, muitas mesmo. Parece que o Chuck Wendig, ele colocou isso no Twitter. Inclusive, sigam esse cara que ele é sensacional. Mas ele colocou que, tipo, o jeito que ele descreveu muita coisa é o jeito que Game of Thrones fez. Parece que eles delimitaram um final, uma caixinha, e foram recortando e espremendo todos os personagens pra caber na caixinha que eles definiram para a série, para o fim da série. E aí dá essa coisa meio manca, meio xoxa, meio água de batata, que é bacana porque dá a sensação de encerramento. O que eu achei bacana da temporada e da forma como ela foi estruturada é que você tenha episódio a episódio essa sensação de encerramento, de que uma jornada tá se encerrando pelos personagens. Mesmo que a sensação de encerramento que eles estão dando pra esses personagens nessa última temporada foi deles perdendo a virgindade. Porque era pelo menos um por temporada perdendo, por episódio, perdendo a virgindade. Era a temporada... Um momento de alegria no meio do caos, né? Temporada do descabaçamento, tipo... Mas parece isso, eles foram picotando o personagem pra caber dentro de uma caixinha. E eu não queria final feliz, eu não queria final super triste e super pessimista, mas eu acho que tem finais piores que a morte. Porque se você parar pra pensar, os personagens ou eles acabaram exilados, ou eles acabaram vivos de qualquer maneira, ou eles acabaram mortos. Tipo, existem destinos piores que a morte. Sei lá, põe a Cersei presa eternamente em algum lugar, manda ela pro exílio. Não, mas sabe uma coisa que me incomodou? Algumas pequenas mudanças, porque assim, quando a gente tem que também separar um pouco de, poderia ter sido feito assim, de alguém que conhece um pouco de produção de audiovisual, versus a cria que tivesse 5 dragões botando fogo em tudo e você fala, meu filho, tem, né, CGI, tem preço e tal. Então, assim, pequenas coisas poderiam ter sido feitas diferentes, sabe? A Cersei e o Jaime, por exemplo, o Jaime naquela cena, ele poderia ter matado a Cersei e teria sido 1.000 vezes mais coerente com o arco dele, sim, de sair de um regicida. Aliás, primeiro que teria uma rima dele ser o regicida, dele, né, o Kingslayer e a Queenslayer, e o Queenslayer já seria legal. Outra, você teria todo um arco de arrependimento. Não precisa que ele, não precisa terminar bonzinho, claro que não, né, tipo, a gente não queria que ele fosse no final, eu sou bonzinho, agora eu vou viver pra sempre com a Brienne e viver minha vida. Não, porra, ele fez um sacrifício de desistir de uma vida melhor pra ir lá, pra fazer o melhor pela cidade, que foi o que ele fez quando ele matou o Rei Louco, sabe? E aí do nada assim, ele matou o Rei Louco, ele ganhou um estigma de um cara super sem honra, e aí pra essa última temporada ele falar pro Tyrion que ele não liga pras pessoas da cidade, entendeu? Porra, então o que ele fez, sabe? Quando ele mudou tanto assim, virou uma pessoa sem coração, sendo que a jornada dele é o contrário, é ele se humanizando e vendo como a Cersei era abusiva em cima dele. Então, pô, faz aquela mesma cena, ele se encontrando, pode até cair o telhado na cabeça deles, mas faz ele matando ela que nem o Jon matou a Daenerys. Quer botar o Jon de novo na patrulha? Faz ele escolher isso, sabe? Fala, John, você é o herdeiro do trono. Ele fala, eu quero ser o guardião do reino dos homens. Eu vou voltar pra lá e beleza, e quero ver quem que vai me impedir. Pronto, você dá agência pro cara, você faz ele voltar pro mesmo lugar, só que com um arco de evolução, entendeu? O cara que antes queria pertencer a algum lugar, percebeu que ele não pertence a lugar nenhum. Percebeu que ele pertence à fronteira dos mundos, sendo que ele sempre quis pertencer aos Stark. Agora ele tá rejeitando os Starks Targaryen, entendeu? Faz todo sentido e é uma coisa de roteiro, sabe? Então, assim, eu fiquei bem, bem incomodada por esse tipo de coisa, assim. Não foi a falta de... algumas coisas assim, né? Falta de tempo, falta de investimento. Mas foi mais falta de vontade de fazer o um negócio direito, entendeu? Gustavo, vai lá. Até não, a gente falou acho... tanto aqui. Não, mas eu tô prestando atenção. Eu acho que é basicamente que a gente já martelou mesmo, cara. Eles podiam ter feito muitas coisas diferentes. Muitas coisas. Tipo, uma cena já enriqueceria muito cada história, né? Tipo, 2 minutos de cena já explicaria muita coisa e não foi feito. Eu lembro até que eles fizeram uma reedição do episódio 5, minutos antes da Daenerys começar a atacar fogo em Porto Real. Eles fizeram uma edição amadora, um fã fez uma edição amadora, colocando flashes dos momentos de loucura dela antes dela sair detonando toda a cidade. E funcionou, tipo, fez muito mais sentido e tal. Aí é que eu gostei da minha tese e tarará. Mas eu até tinha no texto que eu fiz sobre Game of Thrones, que tá no blog, eu falei que, pra mim, esse quesito da loucura da Daenerys, dá pra comprar? Dá pra comprar. Porque realmente foi algo que foi mostrado nas outras temporadas, talvez não da forma mais explícita que deveria ter sido, mas foi mostrado. Tá lá. Você consegue ver ela sendo meio louca das ideias, dela matando as pessoas sem julgamento, você consegue ver isso. Mas, pra mim, parece que a cena do Jon Snow conversando com o Tyrion, lá quando o Tyrion tá preso, ele vai lá, eles conversam e ele convence a Daenerys que ela tem que morrer. Aquilo lá faz mais pra vender a ideia de uma Daenerys louca do que toda a jornada dela com relação à loucura. E aí é o que me incomoda. Um roteiro, um diálogo faz mais do que cenas, do que anos de construção. Não, mas assim, uma coisa, eu assisti um vídeo hoje, muito bom, inclusive se você quiser, depois eu te mando o link pra você deixar aí, o canal chama Isaac Ness, ele faz vídeo de ensaios sobre filme, música, jogo, enfim. E aí ele fez uma análise sobre a perspectiva da loucura, comparando duas personagens e duas situações muito parecidas do Game of Thrones, que foi o surto da Daenerys queimando Porto Real versus o surto da Cersei botando fogo vivo lá no septo, derrubando o septo, né? E você pode, assim, eu particularmente achei muito bem construída a destruição do septo. Eu não duvidei da verossimilhança, da coerência interna daquela cena. É claro, a Cersei, ela tem já uma ideia de ser mais... com a palavra, sem escrúpulos, por assim dizer, né? Porque a gente tá vendo ela fazer várias coisas loucas desde o começo da série, mas a Daenerys também. A Daenerys crucificou os mestres lá, botou fogo na galera, nos Tarly, depois, tudo mais. E aí, mas a comparação que ele faz é simplesmente essa. Você, quando você enxerga, isso na vida real, né? Quando você enxerga a dor da pessoa, você consegue identificar de onde nasceu o ódio e a violência, né? Então, pouco antes da Cersei explodir o septo lá de Baelor com o fogo vivo, ela fez a caminhada da, né, a caminhada da vergonha, e ela perdeu todos os filhos e ela perdeu o Jaime, né? Que acho que é quando ele fala pra mim deu, falou. Então, ela tá, tipo, no nível de estresse mesmo, assim, o máximo possível. Então, você até fala assim, você não justifica, né? Você fala assim, nossa, realmente, ela tinha mesmo que botar fogo, mas você entende. E aí, a Daenerys, de um dia ela tá botando fogo crucificando os mestres de escravo lá, mas beleza, né? Entre aspas, beleza. Porque os caras são escravos, são inimigos dela. E no outro dia ela tá tacando fogo nas criancinhas, que ela falou, sabe, 6 episódios atrás, que ela nunca ia, que nenhuma criança mais no mundo ia sofrer quando ela fosse rainha, sabe? Então é uma questão de construção mesmo, sabe? E coisas bobas, realmente. Não precisava nem ser um diálogo, mas às vezes, assim, outras cenas da Daenerys cogitando passar por cima dos próprios princípios, qualquer coisa assim do gênero, sabe? Por isso que eu gostei de uma ideia que eu tive. Até porque não tem como, a gente fica pensando como que a gente poderia fazer. E como que a gente poderia até consertar tudo isso daí. Não que a gente vai refazer e a gente vai fazer parte do abaixo-assinado, aquele abaixo-assinado babaca lá. Mas até de coisas que a gente poderia fazer e do que poderia ter sido feito. Eu ia gostar muito da ideia da Cersei escapando e a Daenerys começando a queimar Porto Real, achando que ela tá escondida em algum momento em algum lugar da cidade. E depois executando, ou antes dela começar a queimar a cidade, executando o Tyrion. Primeiro, pra matar com um personagem querido, que aí é Game of Thrones de verdade, matar gente que a gente gosta. Segundo, é um puta de um estopim pra ela ficar maluca, ela matar uma das pessoas que ela mais confia. Eu vi o pessoal falando também assim, imagina ela lá no auge da raiva, ela vai querer matar Cersei, ela tá com um foguinho ali no castelo, aí o Drogon se despiroca total, e ela, né, você tá no calor do momento, putz, aí despirocou, começa a destruir tudo, e depois ela fala, eita gente, não era isso que eu queria fazer. E a galera ia falar assim, então amiga, mas não é assim, né? Pronto, você já tem também outro esquema verossímil, sabe? Eu ia acreditar. Num momento de ódio, se eu começo a gritar, imagina uma pessoa montada num dragão, entendeu? Porque se você consegue comprar a loucura dela, por ela ter perdido a Missandei, ter perdido o Jorah, o Varys ter traído ela, ela ter perdido mais um dragão. Então você consegue comprar essas perdas dela, mas a mudança de chave... Sim, a gota d'água, né? Sim, a mudança de chave foi esquisita. É, parece que tinha um copo com dois dedos de água e aí a última gota d'água encheu o copo e transbordou, entendeu? Tipo, a gota d'água a gente entende, só não entendi o que, que encheu o copo aí. Poderia pegar essa motivação dela ter essa vingança pela Missandei e dela ficar desesperada em ter eu tenho que ir atrás da Cersei, ela fugiu, ela entregou o trono pra mim, mas eu tenho que ir atrás dessa mulher e matar ela pelo isso, que ela fez. Exato. Gente, esse episódio é uma aula de genética. É. Embora eu acho que loucura não tem muito a ver com genética, não necessariamente, né? Tem, duro que tem. É, que dos Targaryen tinha isso, né? De, ah, ou eles são loucos, ou eles são geniais e tudo mais. Sim. Até isso eles poderiam ter explorado direito, mas aí de repente fizeram uma frase do Varys e pronto, ah, beleza, vai ser isso. E o Varys morreu com umas duas temporadas de atraso, hein? Coitado. Ele vai estar certo o tempo todo, né? Dessa última temporada, dessas últimas temporadas, vocês tiveram alguma morte que deu pra sentir no coração, assim? Não. Eu senti o Beric. Eu achei que a morte dele foi... Assim, não que assim, ah, nossa, ele era um personagem muito querido e eu chorei na morte dele. Mas eu achei que a morte dele foi assim, teve um propósito e foi e eu fiquei assim, puta, que legal, sabe? O cara teve, assim, ele ressuscitou mil vezes até agora, aí ele morreu de um jeito bem heróico, assim, eu achei, né? Tipo, colocando, né, a mão e segurando, assim, pra Arya escapar. Teve uma... Embora o momento da Arya matando o Rei da Noite tenha sido meio súbito, tudo mais, teve, se você for ver, ele basicamente cumpriu o propósito de garantir que aquela que ia matar o Rei da Noite sobrevivesse, e eu achei legal assim, ele não ressuscitar de novo e tal, eu achei que, eu gostei da morte dele. Eu gostei do Jorah, eu achei que do foi Jorah também, bacana, sim. E da Missandei, eu gostei, tipo, da forma, tipo, súbita, assim, é uma das minhas personagens favoritas, eu gosto de umas pessoas muito random de Game of Thrones, tipo, ela, o Podrick, eu adoro o Podrick. Nossa, eu ia falar o Podrick agora, eu gosto muito dele. Ele e a Brienne e tal, tipo, e eu gostei da morte porque foi algo que, tá, eu não gosto muito da ideia de ficar pegando uma das poucas personagens negras da série e matando ela pra servir de motivação pra moça branca e tal. Tem essa discussão aí, eu acho que tem gente muito mais competente que eu pra falar sobre o porquê isso pode ser interpretado como algo problemático. E eu não vou entrar no assunto aqui. Mas eu gostei da forma como a morte dela ajudou a construir bastante da Daenerys, ajudou a trabalhar essa tensão e, tipo, a elevar os riscos da batalha contra a Cersei. Isso foi bacana. Uma que todo mundo elogiou, que todo mundo achou bacana, mas eu não gosto porque eu peguei um pouco de ranço da personagem, foi da Lyanna Mormont. Eu gostei, assim, pensando que ela era uma personagem que nem deveria estar ali, existir, né? Porque ela surgiu e aí a galera curtiu e eles falaram, ah, vamos por mais um pouquinho. Eu acho que foi legal. É porque me incomoda, porque aquela menina deixou de ser uma personagem bacana pra ser só a pirralha que fica intrometendo e falando coisa espertinha. Ego me incomoda. É, então, ela tinha que ter um Twitter, não tá lá no Winterfell. Sabe? Meio que... Tudo bem a pessoa gostar. Eu acho legal a gente gostar de personagens metidos a espertalhões. A gente tem o Tyrion por causa disso. Mas a Lyanna, eu acho que flandelizaram ela demais. Né? Tem um podcast falando sobre tropes e clichês e eu explico o que é flandelização. Então vai lá ouvir. E eu penso que ela é uma das personagens que sofreu isso daí. Ela e o Davos sofreu muito essa flandelização na última temporada da série, nas últimas temporadas, que é elevar ao máximo características do personagem e acabar com a personalidade deles. O Davos, ele só fazia piadinha engraçadinha, comentário sarcástico. Ele é um personagem foda pra caramba, mas ele só fazia isso na série, praticamente. É um pouco triste isso. Alguém tem algum ponto? Senão dá pra gente fechar. Não, é isso. Já pistolei. Primeiro eu lembrei do meu carinho pela série, continua, e depois eu pistolei. Com a força do amor, na verdade, sabe? Eu pistolei com a força do carinho. Eu acho que isso é legal. No conjunto da obra, Game of Thrones é uma série digna de aplauso pela parte prática e técnica, sabe? Ela é uma série bastante redonda, ela é uma série cativante e que tem muitas emoções dentro delas. Teve até momentos nessa última temporada que eu gostei do humor. Teve partes que eu realmente dei risada. A parte que ele... A parte que o Tyrion, no penúltimo episódio, ele tenta falar a língua dos Imaculados e ele fica errando 3-4 vezes. Umas coisas aleatórias. É, porque é uma coisa que você não esperava ver. Naquele momento, uma piada. Então, funciona. Eu acho que é uma série que vale a pena você maratonar assim que possível. Eu acho que eu não vou maratonar ela tão cedo. Mas... É, eu também não sei se eu vou rever tão cedo, eu não. Eu acompanhei junto com a minha esposa, tá bom já. É verdade. E eu tenho muitas dúvidas com relação a isso aí, até da maratona, porque parece que na sétima e oitava temporada você sente bastante a discrepância de ritmo dessas últimas duas temporadas com as temporadas anteriores. E às vezes pode causar um estranhamento. Mas eu acho que ela é uma série que vale a pena todo mundo conferir. Ela ou os livros, aí você escolhe. Qualquer um dos dois eu acho que vale a pena. Tem lá, o livro é sempre melhor, mas se você quer ir só com a série, vai só com a série e seja feliz. Esse Lucas, aí? Qual seria o final perfeito? Pra Game of a Thrones? Última cena perfeita. A última cena, tipo, último quadro pra salvar o rolê. É o George R. Martin fechando, tipo, sai a mão dele assim e ele fecha um livro imaginário e dá uma pescada pro bacana. Maravilhoso. Janaína. Não, eu ia, pra mim, eu vi, eu vou falar que não fui eu que tive essa ideia, mas ela é muito boa. Eu vi o Globo fez, pediu pra alguns autores, um pessoal, até roteiristas, humoristas falarem o final perfeito, e a Luisa Geisler falou que pra ela o final perfeito seria o Ghost comandando tudo, tipo, porque ele merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho que aquele maldito do Jon Snow enrolou pra dar pra ele. Eu acho que é isso aí, Ghost no Trono de Ferro. Eu ia gostar, na verdade, assim, falando sério agora, eu ia gostar da Sansa no trono. Ou então, poderia ter colocado a Yara Greyjoy. Meu, eu ia, sabe o que eu ia gostar em relação ao trono? Em relação ao trono, pra mim, eu ia curtir que os reinos fossem independentes. Que eles falassem, ah, galera, esse negócio de trono aí, já não tenho mais o trono, porque pra mim também isso foi meio que anticlimático. Derreter o trono, a despeito da coerência interna da cena, vamos dizer que ela tenha sido feita de outra maneira e o trono foi derretido pelo dragão, eu achei foda, achei legal. Só que pra mim aquilo tinha que significar, não, isso não existe mais. Não existe mais a concentração do poder, entendeu? Então daí, vamos conversar aqui, então beleza, cada um reina aí o seu reino, vai ter guerras de novo, não sei o quê. Vai, mas a vida é assim, entendeu? São 7 reinos, então são 7 reis, sabe? Eu acho que seria legal, assim, gostaria. Mas eu gostei ainda assim da ironia. De que por mais que tenha acontecido tudo aquilo, por mais que as pessoas tenham lutado pela honra, lutado pela justiça, o destino de todo mundo, dos pobres, ainda é segurado pela mão de um bando de gente rica e branca. Ah, sim, isso é legal. Eu achei irônico e é interessante ver essa análise aqui. Por mais que a gente goste desses personagens, eles ainda são pessoas privilegiadas e que têm um poder sobre os pobres fudidos que estão por aí e que estão sendo massacrados por conta de uma guerra que nem é do interesse deles. Eu achei irônico e eu acho interessante um pouco isso daí, dessa análise, um pouco dessa ironia de juntar todo mundo num conselho pra escolher o novo rei e todo mundo dá risada na hora que o Sam Eltarly sugere democracia. ele tá bem à frente do tempo dele, né, coitado? Eu achei muito irônico aquela cena e eu gostei, tipo, deles... Cara, eu achei genial. E do full na ironia fantástico. Daquilo lá. Sim, achei fantástico, velho. Tem umas coisas... Tipo... Porque é o que acontece. É, com certeza é, cara. Aquilo é realismo, não é... não é ficção, mas não é realista. E, cara, ó o final que eu penso, hein? Vixe. Dá pra último... A última cena. Beleza, o Bran é nomeado o rei, né? Aí cai a noite, o Bran vai pro quarto dele, ele tenta achar o Drogon e não consegue... Aí a marca do Rei da Noite meio que começa a pegar fogo no braço dele. Ele pega uma faca de vidro de dragão e enfia no próprio peito, se tornando o novo Rei da Noite e levanta todos os cadáveres de King's Landing. Oh, meu Deus! Meu Deus! Poderia World ter War feito isso daí no episódio da Batalha de Winterfell. Até porque, mano, tipo, a marca não serviu pra porra nenhuma também, né? Sim, não, tipo... nada. Não, o Rei da Noite não serviu pra porra nenhuma. O Winter chegou em 10 minutos, acabou, depois nem inverno mais tinha, que tava todo mundo de boas, de brusinha. De blusinha. Foi um ótimo episódio. De blusinha curta. Vocês viram que tinha um gramadinho no norte, quando de ontem você viu? Então, já era, o inverno nem... Sim. Passou. O inverno também. O, assim, pra mim, o meu episódio favorito foi o segundo, da nomeação da Brienne. Aquele episódio, pra mim, foi perfeito. Sim, o meu também. O episódio inteiro foi bom. Ele começou meio manco, mas ele foi muito bom. O episódio inteiro foi bom pra caramba. E tem aquela música da Florence depois, Jane of Old Stones. Sim. Ficou bom, hein? Mas vamos fechar, gente. Acabou. E assim a patrulha de Game of Thrones chega ao fim. Sim. Our watch has ended. Vamos pro nosso, rapidamente, pro nosso Falei Bem, Falei Mal. Nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo e por aí vai. Gustavo, vai falar bem ou vai falar mal? Vou falar bem do canal que eu mencionei mais cedo, que é um canal do YouTube de um cara que chama Rafael PH Santos. Opa, e, cara, ele fez a melhor crítica que eu assisti do Game of Thrones. Não porque bate mais com minhas ideias, mas porque eu acho que ele se esforçou em tentar entender o que os D&D fizeram, sabe? Ele não teve aquela crítica de só apontar. Ele aponta os erros sim, mas ele tenta entender as camadas que são passadas e eu acho que isso suavizou pra mim o final. Por isso que eu não tô tão triste, sabe? Tô pistão. É, então acho que é uma boa pra quem assistiu, pra quem quiser tirar o ódio do coração, a análise que ele fez lá do Game of Thrones, sexto episódio da temporada, acabou. E depois ele faz um vídeo também que ele até coloca o clickbait, né? Final lixo. Então é um vídeo pra você assistir em sequência desse primeiro. Que, cara, sério, dá uma chance pra ele, sabe? Escuta a opinião dele e vê se vocês concordam. Acho que é bem válido. Show de bola. Vou falar bem. De uma série, uma minissérie. E da HBO, porque eu estou viciado nela, que pra mim é uma série tá muito boa. Que é a série sobre Chernobyl. Que é uma minissérie em 5 episódios que conta que foi o desastre na usina nuclear de Chernobyl em 86. E essa minissérie conta todo o momento, toda a resposta da Rússia, da União Soviética na época, né? Logo após o acidente. Toda a politicagem que envolveu isso daí, deles escondendo o que realmente aconteceu do reator explodindo, do núcleo explodindo e de espalhando cinzas e radiação pelo ar inteiro. E tá uma série muito boa, tá num ritmo muito bom, sabe? Eu tô muito contente com o ritmo dela, porque em 5 episódios já aconteceu. Em 2 episódios que foram exibidos até o momento, já aconteceu muita coisa, os personagens estão muito bons, o roteiro tá excelente. Pra mim, tá uma minissérie impecável. E é roteiro e criação do Craig Mazin, que é um dos co-hosts do Script Notes, que é um dos meus podcasts favoritos. Então, dá a impressão de que eu tô assistindo o trabalho de um amigo meu, então é mais legal ainda. Então fica a recomendação, Chernobyl, minissérie da HBO, vai lá, tá legal pra caramba. Jana, tu vai falar bem ou vai falar mal? Vou falar bem, né, depois dessa pistolada tem que falar bem. Então, a Clara Madrigano, né, da Mi Blanche postou que, ai meu Deus, depois desse fim agora vai vir uma galera querendo escrever mais fantasia medieval com inspiração na Europa, querendo mostrar que pode fazer melhor ou que pode fazer igual, não sei o quê. E aí eu queria dar uma sugestão aqui de leitura pra quem curte fantasia e tal, mas que foge totalmente desse modelo, ainda com essa característica meio de capa espada, assim, que é o Alto da Maga José, da Paula Siviera, um livro brasileiro, e eles passam na Agreste na década de 50, e é a história de uma maga e de um caçador de demônios, que é o Toninho, a maga é a Josefa, do título, e eles têm uma mula, que é a velha, e eles ficam andando pela Agreste, andando pelas cidades, nesse esquema que nem eu falei, meio paladino, assim, meio paladinos do bem, assim, e aí eles vão encontrando várias assombrações e lendas brasileiras, mas de um jeito muito legal. O Alto da Maga é um super sucesso, assim, de avaliações na Amazon, se vocês forem olhar no Goodreads, e agora ela ganhou também o prêmio Leblanc de literatura, que a UFRJ concede, de literatura fantástica e, na verdade, de arte sequencial, literatura e quadrinhos lá da UFRJ. Então eu recomendo essa leitura, que é muito legal, e para melhorar ainda, ela só tem e-book, né, saiu pela Dame Blanche também, e custa, sei lá, acho que R$5, nem R$5, R$4. Legal. Na Amazon, é muito legal, recomendo pra todo mundo. É um livro bem curtinho, é uma novela, né? Não chega a ser um romance, então é um livro curtinho pra quem lê. Ele é dividido em vários causos, assim, como se fossem contos, né, interligados. Então, pra quem quiser, dá pra ler um por dia, um por, né, uns dias, assim, é muito legal, recomendo. E esse foi nosso podcast. Quais são os seus comentários sobre Game of Thrones essa última temporada? Você ficou satisfeito com o final? Deixa aí na nossa seção de comentários ou então pelo nosso e-mail juntacast@gmail.com. A gente tem podcast sempre a cada 15 dias ou quando a gente consegue gravar. A gente tá meio assim, nunca se sabe quando tem podcast, mas a gente sabe que vai ter. Então você acompanha a gente pelo feed, pelo iTunes ou pelo Spotify. Se você ouve a gente pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, comenta que ajuda o podcast a crescer e a gente fica mais relevante lá no iTunes. Acompanhe juntas7.com.br para conteúdos em texto, além das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Jana, muito obrigado pela sua presença. Gente, eu que agradeço o convite. É uma alegria toda vez que você vem aqui dar pistolar, trocar ideia, ensinar, aprender e por aí vai. Então, muito obrigado e faz teu jabá aí. Gente, meu jabá, vou passar pra vocês meu site e o meu Twitter, porque daí lá eu falo de tudo, dos meus livros, dos meus projetos, do Curta Ficção, da Mafagafa. Meu site é janabianchi, com CH aí no final, .com.br. Meu Twitter é janapbianchi. E por lá eu falo, né, falo de Lobo de Rua, que é o meu livro, do Curta Ficção, que é o nosso podcast de escrita, o Tempos Fantásticos, que é o jornal de ficção científica e fantasia, tem a Mafagafo, que é uma revista que a gente tá, inclusive, com submissões abertas pra quem tiver contos aí, mas tá, tem tudo lá no meu site, dá pra saber tudo, todas as informações de todos os projetos por lá, ou no meu Twitter, que eu tô sempre falando de tudo isso. Gustavo, muito obrigado, é nóis, né? É nóis, mais uma vez aqui, espero que mais muitas vezes, e até a próxima. É isso aí, Valor Morgulis, eu sou o Lucas Cabreiro. Que a força esteja com vocês e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhul. É isso aí, e eu acabei de receber um e-mail por uma vaga de emprego que eu mandei, deixa eu ver só. não me aceitaram. Pausa, pois o capitalismo urge. Olá, Lucas, boa tarde, agradecemos o seu interesse em fazer parte do nosso time. Infelizmente, não daremos continuidade ao seu processo, pois o seu perfil e experiências não estarem de acordo com o que buscamos no momento. Muito obrigado e boa sorte. Tchau. Não, aqueles... Ah, que pena, velho. Tava torcendo pra você conseguir. Vida que segue.